Terceira questão que eu quero ponderar aqui, irmão. Os costumes originados nos princípios de Deus geram vida no centro da sua vontade. Os costumes que eu e você podemos ter e que são gerados pelos princípios de Deus trazem vida para nós. Mas os nossos costumes, produzidos por nós mesmos, baseados no nosso entendimento, no nosso desejo, no nosso autogoverno, só nos levam à destruição. Você tem costume de comer um chocolatinho na hora que deita? Você tem costume de comer uma balinha de noite? Um docinho depois do jantar? Você tem costume de jantar? Nós sabemos que esse costume só nos faz mal. Mas temos o costume. Meu Deus! Irmão, como deve ser terrível, porque o costume de comer o docinho e engordar, isso aí passa. Mas imagina o costume de pecados violentos que só geram destruição e morte, e a pessoa não consegue romper com esses costumes. Costume de falar o que não deve ser dito e continua falando e vai se amaldiçoando, deve ser terrível ser alguém que não tem domínio sobre a sua boca, mas tem o costume de só falar besteira. Tem o costume de se enervar, de se irritar, de perder a paciência, de estupim curto e fazer um monte de bobeira e depois tem que voltar tentando corrigir. Costumes que só destroem o homem, porque os costumes gerados no seu próprio entendimento, no seu próprio desejo, no seu próprio governo, só levam à destruição. Quarto, os costumes de Deus estão relacionados ao funcionamento natural das engrenagens do reino. Essas engrenagens ou os mecanismos da vida geram e exigem costumes santos, benditos, divinos e bíblicos. A vida criada por Deus, tanto nesse universo conhecido como a parte desconhecida dele, quanto por toda a eternidade, os fundamentos de vida, as engrenagens que multiplicam a vida, que compartilham a vida, elas exigem e geram em nós costumes santos, benditos e divinos, bíblicos. Ninguém alcança algo de Deus senão por seguir os seus preceitos e, numa palavra bem prática, costumes. Ter o costume de ler a Bíblia, ter o costume de orar, ter o costume de ir à igreja, ter o costume de comungar com os irmãos, ter o costume de se reunir com a igreja, ter o costume de colocar Deus em primeiro lugar, ter o costume de ofertar ao Senhor, ter o costume de tirar o dízimo e as primícias ao Senhor, ter os costumes de Deus. Essa é uma condição inegociável para Deus, a fim de que desfrutemos de tudo o que flui dele, das engrenagens de vida, de graça, de unção, que foram estabelecidas por ele, são engrenagens do reino, são funcionamentos, mecanismos do mundo espiritual, que só funcionam mediante nossos costumes coerentes com o reino de Deus. São engrenagens e coisas que não fluem de Deus, se nós temos costumes diferentes dos costumes de Deus. Não vemos o mover sobrenatural de Deus, ano após ano, nos levando a uma vida cada dia mais próspera, porque um ano novo entra, um novo período começa e nós continuamos nos mesmos costumes. Estamos ministrando uma série de estudos sobre o ano da frutificação. Vamos começar um novo ano e talvez você esteja ouvindo ou vai ouvir essa ministração no meio do ano, vai começar um período novo, não importa se é o início do ano, se é o meio do ano, se é o início de um mês, se é o início de uma semana, nós vamos entrar num tempo, num período novo e nós não vamos ter moveres novos de Deus mantendo os mesmos costumes. Precisamos avaliar quais são os motivos que nos levam a preservar a todo custo alguns costumes que nunca fluíram a graça, o poder, o crescimento de Deus. Mas nós insistimos em continuar com eles. Ah, porque eu já acostumei. Ah, já acostumei. Ah, já acostumei. Papai é assim, vovô é assim, o bisa também é assim. Ah, já acostumei. Não tem jeito de mudar. Tem jeito de mudar. Porque o Evangelho do Senhor Jesus Cristo vem para trazer uma completa transformação e retirar de nós os costumes pagãos, os costumes contrários ao reino de Deus, os costumes daquela linhagem maldita, e colocar em nós os costumes benditos, santos, divinos, bíblicos. Na maioria das vezes, ou em muitas áreas da vida, não nos moldamos gradativamente aos costumes de Deus. E isso afeta terrivelmente nossa vida. E como estamos estudando no início, ou para o início dessa nova temporada, para o início de um novo ano, nós estamos entendendo de Deus. Não adianta você vestir branco na passagem de ano. Não adianta você fazer aquelas coisinhas lá de simpatia. Não adianta coisa nenhuma. Na verdade, você vai se amaldiçoar, dando legalidades a espíritos de engano. Não adianta você nem orar. E aqui ficou pesado. Porque é verdade, muita gente ora toda passagem de ano, vai ser um ano melhor, vai ser um ano melhor, oh Deus, vai ser um ano de vitória, esse vai ser um ano de vitória, e repete o ano sem vitória nenhuma. Tem um texto lá na internet, já está lá, acerca do ano novo, que mostra exatamente isso. Nós nos acostumamos a nos abraçar, a nos beijar, a nos confraternizar na passagem de ano. Esse ano, hein? Esse ano, hein? Ó, esse ano. Ah, gente, vamos parar com tanta festança que não gera nada. Pera lá, eu quero saber o que realmente vai acontecer para que seja verdadeiramente um ano diferente. E eu preciso fazer isso antes do ano chegar. Eu preciso entender que com os mesmos costumes eu não vou ter um ano como eu estou proclamando que vou ter. Eu preciso mudar os meus costumes e colocar no lugar os costumes de Deus. Esse é um fundamento dessa palavra do ano da frutificação. A Bíblia é o livro, o único livro que nos leva de volta aos costumes de Deus. Estes costumes estão diretamente relacionados à submissão aos mecanismos naturais divinos para a existência e multiplicação da vida. Então eu quero dizer de uma forma muito clara, para que eu e você tenhamos verdadeiramente um ano novo, diferente, muito, mas muito mais abençoado. Não é só assim, o ano 2007 foi um ano maravilhoso, um ano lindo, o ano 2006, o ano de 1953 foi um ano lindo, maravilhoso. Oh, e esse ano também, Deus tá fazendo maravilhoso, tudo é maravilhoso. Não, Senhor, eu preciso pôr na ponta do lápis alguns elementos, algumas questões que precisam ser alteradas nesse ano. Não é só a frase genérica, o jargão evangélico. Ah, tudo maravilhoso, ah, tudo maravilhoso. Não, tem algumas coisas que precisam mudar nesse ano novo, precisam crescer nesse ano novo, precisam ser alcançadas nesse ano novo para o crescimento da obra do reino de Deus na minha vida e através da minha vida. E eu preciso pontuar estas questões e dizer: Senhor, eu preciso mudar meus costumes para que eu possa alcançar vitórias novas nesse ano, que não diz respeito a só ter mais dinheiro, ter mais uma coisa material, mas ver o crescimento do Senhor na minha vida. E esses costumes que nós precisamos não vêm senão pela palavra do Senhor. Submissão absoluta aos mecanismos naturais divinos para a existência e multiplicação da vida. Nossa identidade como filhos de Deus, cidadãos do reino eterno de Cristo, só será construída mediante a conformação diária aos princípios de Deus, suas leis e seus costumes. É um processo, e a Bíblia chama esse processo, na doutrina bíblica, de santificação.